A Sura da Ostentação. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A ostentação entretém-vos. Até visitardes os sepulcros. Em absoluto, não vos ostenteis, vós logo sabereis. Mais uma vez, em absoluto, não vos ostenteis, vós logo sabereis. Ora, se soubesseis a ciência da certeza, renunciaríeis à ostentação. Em verdade, vereis o inferno. Em seguida, certamente, vê-lo-eis com os olhos da certeza. Depois, sereis em verdade, nesse dia, interrogados das delícias da vida.